doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana vai passar por várias épocas, vários estilos de hard rock e até mesmo por várias línguas. E vamos iniciar com os Urgent e do álbum Thinking Out Loud, vamos ficar com a música Running Back. Para vocês, Urgent, Running Back. We'll be right back. just have a moment. E nesta primeira sequência, com um som bem melódico, após Urgent, ficamos com a carreira a solo de alguém que fez parte de bandas como Alcatraz e também The Rainbow. Estou a falar-vos do grande Graham Bonnet, que no álbum Line Up lançou a música Night Games. E terminamos esta sequência com o projeto que reúne Ted Polley e Vic Rivera. O projeto Polley and Rivera. E do álbum Only Human, ficamos com a música Did We Just Have a Moment. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos num som melódico. E vamos iniciá-la com os Alibi. E do álbum Voice of Reason, vamos ficar com a música Just Another Day. Para vocês, Alibi, Just Another Day. Without emotion. E após Ellie Bye, quem nos apareceu foram os Prophet. e do álbum Cycle of the Moon ficamos com a música Asylum. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência cantada em português com duas bandas portuguesas dos anos 80, e vamos iniciar com os Ferro e Fogo e do álbum Vidas. Vamos ficar com a música Animais à Solta. Para vocês, Ferro e Fogo, Animais à Solta. Para ti não há problemas sociais,

Yeah. E nesta sequência de baladas, após os italianos Dam, ficamos com os Head Rush. E do álbum Head Rush, ficamos com a música Silence. Terminamos esta sequência com os japoneses Loudness. E do álbum The Birthday Eve, ficamos com a música To Be Demon. E vamos agora para uma nova sequência em que nos vão aparecer duas bandas canadianas com um som que se aproxima bastante do rock progressivo. E vamos iniciar a sequência com os Prism e do álbum Beat Street, a ficar com a música Wired. Para vocês, Prism, Wired. Outside. após Prism, quem nos apareceu foram os Saga, e do álbum The Human Condition ficamos com a música Now Is Now. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos com bandas mais desconhecidas. E vamos iniciar esta sequência com os Nighthawks, e do álbum No Satisfaction vamos ficar com a música Justice. Para vocês, Nighthawks, Justice. しまえば し朝が来るよ。 Go with what you feel, no matter what's been said. e após Nighthawks, quem nos apareceu foram os Newman. E do álbum Newman ficamos com a música Let Your Heart Rule. E vamos agora para uma nova sequência em que nos vão aparecer três nomes, três bandas com vocais femininos que são clássicas. E vamos iniciar com Suzy 4. E do álbum Can The Can vamos ficar com a música Can The Can. Para vocês, Suzy 4, Can The Can. Liar! E nesta sequência marcada por vozes femininas, após Suzy 4, ficamos com a banda liderada pela voz de Jinx Dawson. Estou a falar-vos da banda Coven e do álbum Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Ficamos com a música Wicked Woman. E terminamos esta sequência com a banda Girls School, banda liderada pela vocalista e guitarrista Kim McAuliffe, e do álbum Screaming Blue Murder ficamos com a música Wildlife. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência marcada pelo Hard and Heavy, e vamos iniciá-la com o japonês, com a banda japonesa Kuni, e do álbum Fucked Up vamos ficar com a música Hard Life. Para vocês, Kuni, Hard Life. Ugh! Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência mais hard and heavy, após Cooney, ficamos com os Manimal. E do álbum The Darkest Room, ficamos com a música I Am. E terminamos esta sequência com Impilitary, a banda do guitarrista Chris Impilitary. E do álbum Stand In Line, ficamos com a música Tonight I Fly. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Rat, e do álbum Detonator, de 1990, vamos ficar com a música Giving Yourself Away. Para vocês, Rat, Giving Yourself Away. You're giving yourself away. punctuated from beats. E nesta sequência de baladas, após Rat, quem nos apareceu foi o vocalista e guitarrista do Stryper, Michael Sweet, aqui em carreira a solo, e do álbum Real, ficamos com a música Why. E terminamos esta sequência com uma banda super clássica, os britânicos UFO, e do álbum The Wild, The Willing and The Innocent, ficamos com a música It's Killing Me. E vamos agora para uma nova sequência em que vamos ter duas bandas escandinavas da nova geração que já marcaram o seu nome por todos os fãs que mantêm o interesse em bandas novas de hard rock. E vamos iniciar a sequência com os Work of Art. E do álbum In Progress vamos ficar com a música Never Love Again. Para vocês, Work of Art, Never Love Again. E após os Work of Art, quem nos apareceu foram os também suecos Eclipse. E do álbum Are You Ready to Rock, ficamos com a música Young Gun. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos ter mais duas vozes femininas. E vamos iniciar com a canadiana Sass Jordan. E do álbum Racing, vamos ficar com a música Do What You Want. Para vocês, Sass Jordan, Do What You Want. Why don't you give them the shoes and let E nesta sequência com vozes femininas, após Seth Jordan, quem nos apareceu foi a banda Smash the Gladys, liderada pela vocalista Sally Kettle. E do álbum Social Intercourse, ficamos com a música Legs Up. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a última sequência do nosso Riff Service desta semana. E para terminar, temos três bandas clássicas. E vamos iniciar com os norte-americanos ZZ Top. E do álbum Recycler, vamos ficar com a música Concrete and Steel. Para vocês, ZZ Top, Concrete and Steel. We'll be right back. E é com Thin Lizzy, Bad Reputation, que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com ZZ Top e a música Concrete and Steel. Continuamos com os suíços Crocus e do álbum Headhunter. Ficamos com a música Russian Winter e terminamos com os Thin Lizzy. E do álbum Bad Reputation, ficamos com a homónima Bad Reputation. E é com Thin Lizzy que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on!